No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Catedral do Fado aqui na Rádio Antena Web. Estamos presentes neste domingo para lhe trazer mais 30 minutos repletos de alma portuguesa. Aqui no canal 2 da Rádio Antena Web já sabe que aos sábados e domingos é sempre assim, entre o meio-dia e o meio-dia e 30. Agora temos ido para o ar com algum atraso, mas certo é que cá estamos para lhe trazer grandes momentos musicais. Eu sou a Joana Santos e tenho o maior prazer em estar consigo. Vamos dar início à nossa seleção musical, mas antes disso relembro o nosso e-mail para onde nos pode escrever enviando o seu pedido de fado, geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. A nossa primeira seleção de fados é composta por António Lorival. Logo depois ficamos com Ada de Castro, que nos traz Jamais Negarei. E terminamos com Três Bairros, na voz de Ana Maria Bobon. São assim as três grandes vozes que tocam nos próximos minutos. Tocam e cantam, acompanhados, claro está, às guitarras e violas. Fico por aí e até já. Vejo no cais mil janelas da minha velha Lisboa. Vejo a alfama das vielas, Castelo, a Madragoa, e os meus olhos rasos d'água deixam por toda a cidade a minha prece de mágoa nesta canção de saudade. Quando eu parti, reza por mim, Lisboa, que eu vou sentir, Lisboa. Apenas sem fim, Lisboa. Saudade atroz que o coração magoa e a minha voz entoa, feita canção, Lisboa. Mas se alvoradar me vir chorar, que eu abra a porta à tristeza para depois rir à toa. Tenho a certeza que ao ver as ruas tal qual os vejo e esse teu ar de rainha do tempo, hei de beijar aqui, Lisboa. Hei de beijar com ternura as tuas sete colinas e vou andar à procura de mim nas tuas esquinas. E tu, Lisboa, hás de vir aqui ao cais como agora para eu te dizer a rir o que hoje minha alma chora. Mas se ao voltar me vir chorar, perdoa que eu abra a porta à tristeza para depois rir à toa. Tenho a certeza que ao ver as ruas tal qual os vejo e esse teu ar de rainha tempo, hei de beijar-te, hei de beijar-te. Quando tens